5.1.5 – Vantagens e limitações dos modelos de linguagem. Os modelos de linguagem apresentam um enorme potencial para transformar a forma como interagimos com dados e informações, mas também possuem desafios que precisam ser considerados. Entre suas principais vantagens, destacam-se: capacidade de processar grandes volumes de texto rapidamente, geração de textos coerentes e contextuais, aplicações versáteis em várias áreas como atendimento a cliente, educação e saúde. No entanto, como qualquer tecnologia, esses modelos possuem limitações. Modelos podem reproduzir preconceitos presentes nos dados de treinamento. A precisão depende de grande volume e da qualidade dos dados a serem usados no treinamento. Em alguns casos, os textos gerados podem ser sintaticamente corretos, mas semanticamente incoerentes.